YD994, Escala FM 95,7 MHz. Emissora vinculada à rede CBS, Comunicações Brasil SAT. Telefone 81549-49. Ray Anthony, Aidan Sweet, as Apple Cider, David Daffodil, Honey Sacks, Fausto Papetti, Till. Escala FM 95,7. Orquestra de Klibanov, Guantanamera, André Costelanitz, Smile, 101 cordas, Raindrops Keep Falling on My Head. Thank you. Violinos Mágicos, Na Madrugada, Paul Morriat, Winchester Cathedral, Peter Apple Weird, The Man That Got Away. Scala. Scala News, online com você. Fonte Gazeta Mercantil, o jornal de economia e negócios mais influente do país. Oferecimento Leasing Chevrolet, a maneira mais inteligente de comprar o seu Chevrolet. Previsão de vendas menores no fim de ano e no primeiro trimestre de 98 fez com que muitas empresas reduzissem os estoques. A finalidade é evitar o custo de financiamento a juros altos. Segundo empresários, cada real mobilizado no estoque representa um custo alto pela perda de oportunidade nas aplicações financeiras. Apresentamos Scala News, online com você. Um oferecimento de Leasing Chevrolet, a maneira mais inteligente de comprar o seu Chevrolet. Comprar um veículo novo requer uma escolha inteligente. Se a escolha for Chevrolet, não deixe de consultar as opções de leasing da própria marca. Com planos de 24 e 36 meses, uma das melhores taxas do mercado e seguro total pelo prazo do contrato, você tem a certeza de um bom negócio. Leasing Chevrolet, a maneira mais inteligente de comprar seu Chevrolet novo. Leasing Chevrolet, é só na rede Chevrolet. CYD 994, Scala FM 95,7 MHz, emissora vinculada à rede CBS Comunicações Brasil SAT, telefone 81549-49. Scala FM apresenta música de todos os tempos. Você ouviu na Escala FM a orquestra de Stanley Black, I Will Survive, Wichita Lineman, Tony Mottola e Ray Anthony, Stand By Your Man. Bradesco, cada vez mais serviços, cada vez mais banco. Bradesco e a hora certa. 2:18. Você não precisa mais contar a história da sua vida só para abrir um crediário. Agora existe o crédito pessoal instantâneo Bradesco. Falando com o gerente, você aprova na hora seu crédito. Aí, quando você precisar, você tem crédito para comprar o que quiser e tem até 12 meses para pagar. Crédito pessoal instantâneo Bradesco. Você compra à vista e paga a prazo. Bradesco, cada vez mais serviços, cada vez mais banco. Novos tempos. Viaje bem. Que outro nome poderia ter a revista de bordo da VASP? Quem viaja a VASP, além de desfrutar de um excelente voo, tem agora a revista Viaje Bem. Uma leitura agradável e descontraída que vai acompanhá-lo até o seu destino. Viaje Bem, a primeira das revistas de bordo. Suas madrugadas na Escala FM tem a companhia da melhor música instrumental. De 0 hora às 5 da manhã, a caminho de um novo dia. Escala FM, não dá para não ouvir.

Billy Vaughan. Where is the love? I see a little prayer, pairs faith. Grand Fantastic Strings, Estrelita. Junte Sondas. 25 anos. 4 mil poços artesianos perfurados. É água para mais de metro. Mas bem que podia ser champanhe. Junte Sondas Poços Artesianos. É tecnologia para mais de metro. Ligue 011-434-8700. Jundiaí, São Paulo. De segunda a sexta, em duas edições, às 7h30 e às 18h55, a Escala FM apresenta Análise. Comentários do professor Delfim Neto. Escala, sintonia qualificada. Orquestra de Leroy Holmes, Maná Maná. Avenue Strings, Walk in Black Forest. The Sound of Silence, Jack DeMello. Escala FM, programação classe especial. YD994, escala FM 95,7 MHz. Emissora vinculada à rede CBS, Comunicações Brasil SAT. Telefone 81549-49.